hasta hoy. 2003. Controle Salvador, Webjet, Whisky, Juliette, Serra, bom dia. Whisky, Juliette, Serra, bom dia, prosseguindo. Serra para reboque, do pátio 3 para pátio principal, posição 10. Serra, autorizado reboque, pátio 3, portão 0, mantendo escuta constante, o portão terra. Serra, manterá a escuta constante.